gosta. Faço uma aposta contigo. Se você for numa roda de samba e não gostar do pagode, amigo, eu pago a conta, é tudo comigo. Mas se você gostar e confessar que não quer ir embora, fico contigo até o romper da aurora. Aí, amigo, quem perde que chora. Chora o tempo perdido, chora, fica comovido ao perceber que é verdade, samba não é moda. Embalado na magia, vai chorar de alegria ao conhecer a levada do samba de roda. Samba pra gente! Cerveja gelada e mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta. Faço uma aposta contigo. Se você for numa roda de samba e não gostar do pagode, amigo, eu pago a conta, que é tudo comigo. Mas se você gostar, eu confessar que não quer ir embora, e eu fico contigo até o romper da aurora. Aí, amigo, quem perde é que chora. Chora o tempo perdido, chora, fica comovido ao perceber que é verdade, o samba não é moda. Embalado na magia, vai chorar de alegria ao conhecer a levada do samba de moda. Batucada boa, cerveja gelada e mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta. Batucada boa, batucada boa. Proposta. Samba pra gente tá escrito essa parada.